agora, para cantar com a gente, eu convido aqui meus amigos Rodolfo e Rodrigo. Obrigado, Padre Robson, pela oportunidade de participar deste trabalho. Resolvi pedir a Deus para que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar quando eu precisei, pois tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais me esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu molhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Eu sou muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Há um anjo aqui bem pertinho. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Basta acreditar, sou teu anjo aqui.